sobre um olhar de futuro, a má inocência da esperança, a expressão livre a cada letra, decepção de um protesto, desgaste. Vamos gravar esse som aí. Bah, na real, eu tava testando essa fita aqui, meu, esse som novo, bah, na real, pra não ligar pro Éder, né? E ó, mano, vamos ligar ele, o Lucas vai vir pra aí já. Gravar esse som lá de uma vez, né? Demorou de gravar. Já, vamos ligar aqui, peraí. Falou, liga aí então. Fala aqui, é monstro. Oi, Alex, beleza? Ô, meu, eu queria ver contigo umas patas de bobeira aí pra gente continuar. Pô, tamo aí, meu, gravar logo. Tá, não, tá. Vamos ver se aí o Lucas já tá chegando aí, então. Tá, vamos lá, vamos trabalhar o bagulho. Fazer essa vida aí, né? É nóis, falou.